tema, então, dessa noite é a reencarnação e os vícios. Então, procurando, né, o que são os vícios? Os vícios, eles são uma prática irresistível de um mau hábito. Irresistível, por definição, a gente sabe que não é dessa maneira. Na verdade, é uma vontade que nós temos. Mas é uma prática insistente, então, de recorrer sempre num hábito que é considerado um mau hábito. Se não seria, se fosse uma coisa boa, seria apenas um hábito. E a reencarnação, que muitas vezes a gente entende as coisas que acontecem ou na nossa vida ou na vida dos outros como fatalidades, como coisas que já vêm determinadas, e por achar assim, a gente simplesmente aceita. Então a reencarnação, ela não é para explicar tragédias ou desgraças que acontecem na vida das pessoas. Ela não é uma desculpa para explicar situações. Ela não é para destacar o passado, ficar vivenciando o passado e anular o presente, não fazer nada no aqui e agora que nós temos. O objetivo da reencarnação, ele é a oportunidade do aprendizado que nós estamos tendo novamente, de aplicar o que se sabe e de superar as nossas limitações através das vivências sucessivas. Então, todos nós não alcançamos o estado de perfeição e é por isso que nós voltamos a reencarnar, para que através da oportunidade e do contato entre os nossos semelhantes a gente possa aprender e através disso nos melhorarmos, através disso sairmos daqui melhor do que viemos. É o aprendizado, é a oportunidade. Os vícios que nós conhecemos, e quando a gente fala em vícios a gente pensa logo nos mais pesados, nas drogas, a gente pensa sempre nos outros. Mas os vícios, eles fazem parte da nossa vida, de todos nós, de alguma maneira, destacando sempre que os nossos vícios, eles teriam um grau, que nós colocamos um grau menor do que os dos outros. Existem os vícios por pensamentos, que é o negativismo, por exemplo. Os vícios emocionais, das emoções, que são os ódios que nós sentimos insistentemente, não é uma coisa que sentimos de vez em quando. Como diz, o vício é uma prática constante. Existem os vícios pelas substâncias que a gente vê constantemente, a sociedade toda meio que colocando sinais de que nós devemos modificar isso, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma cultura de manter. Os vícios de comportamento, que são os excessos de trabalho, os excessos de práticas esportivas, os excessos do sexo, do consumo, das mentiras, o excesso de dormir, o excesso de comer. Nós temos também os vícios morais, que eles têm a sua raiz no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Alguns deles são a vingança, o ciúme, a intolerância, a inveja, a impaciência, a avareza, a preguiça, a vaidade, a maledicência, para ficarmos em alguns. Então, nessa relação dos vícios que a gente colocou aqui, a gente percebe que cada um de nós manifesta alguns deles várias vezes. Talvez não sejam vícios por não serem práticas frequentes, mas eles existem dentro de nós e é isso que nós temos que perceber para poder combater. Porque o vício, ele não nos traz nada de bom, muito pelo contrário. Ele nos desvia de nós mesmos, do caminho que a gente tem que seguir e por algum motivo. Eles nos escravizam, eles nos deixam preso naquela conduta na mesma conduta sempre. E a pergunta que a gente pode se fazer é: o que que tem por trás de um vício? Por que que nós repetimos aquele mau hábito constantemente? Cada um com os seus, né? Por quê? Por que tal coisa eu repito? Por que aquilo me dá tranquilidade, me dá prazer, me dá bem-estar? Se é que realmente nos dá. Então a gente percebe que, primeiramente, existe uma baixa autoestima do indivíduo, de todos nós. Nos falta, muitas vezes, ainda quando crianças, uma limitação das nossas condutas, das nossas atividades. Nos dão, às vezes, muita liberdade quando nós não temos capacidade de administrar essa liberdade. Então, através disso, nós não temos alguns medos dos perigos que existem no nosso mundo material. Outras vezes, é uma válvula de escape da realidade que nós vivemos. Nós estamos, às vezes, dentro de um lar, vivenciando algumas situações que nós não achamos que temos capacidade de modificar ou de colocar algo que possa colaborar com uma melhora. Então, de uma certa maneira, nós fugimos dessa realidade. Nós nos isolamos dela através de uma prática viciosa. E o vício, então, acaba sendo uma maneira de alterar um estado emocional que a gente vive. Eu me sinto incapaz, então eu ajo dessa maneira. Relembrando, todos os tipos de vício. Todos. Dos mais simples aos mais danosos, vamos dizer assim. E o primeiro passo para que a gente possa, além de entender o que tem por trás, mas para poder modificar essa situação, é primeiramente reconhecer. Nós temos que reconhecer que nós temos um problema, que nós temos uma situação que nos foge do controle, que nós não temos domínio e que está nos arrastando por um caminho de mais infelicidade do que talvez aquele que originou. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Num segundo momento, a gente pode começar a aplicar uma técnica que é a do perdão, mas do auto-perdão primeiramente, reconhecendo em cada um que nós não somos aquele super-homem que a gente muitas vezes ou pensa ou tenta transmitir que é. Nós somos seres todos iguais, que temos falhas e estamos tentando buscar algo melhor. Estamos tentando aprender. Então, reconhecer isso em cada um é um segundo passo. Perdoar aqueles que estão à nossa volta, que nós justificamos como sendo, às vezes, as causas das nossas atitudes. Também, aquilo que nós fazemos é o que nós queremos. Não podemos viver numa situação de vítimas, colocando sempre a culpa do lado externo, a culpa nos outros, pelas coisas que nós fazemos ou pelas coisas que acontecem conosco. Temos que assumir, sim, a nossa responsabilidade. E lembrar que nessa situação, principalmente dos vícios através das substâncias, a gente sempre fala do intercâmbio espiritual, encarnado ou desencarnado. Então, quando a gente, pegando uma situação fora dessa, quando a gente quer praticar alguma coisa, quer ir para uma festa, a gente vai convidar os amigos que provavelmente têm a mesma vontade que nós, que vão querer ir para uma festa. Se a gente quer estudar, a gente vai convidar os amigos que gostam de estudar. E nessa situação do vício, quando a gente está alterado, obviamente que ao nosso redor vão ter também espíritos desencarnados que estão nessa mesma frequência nossa. Espíritos que, tanto como nós, estão desorientados, porque ainda continuam nessa prática. Já estão desencarnados, mas continuam ainda vivenciando essas situações porque ainda não entenderam o mecanismo. Mas a gente pensa, às vezes, que o fato de desencarnar ou de morrer, como se fala, nos torna santos. Ah, morreu, ficou bom, de repente. E não é assim. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro da existência, ela fica com a gente. Tudo aquilo que a gente cultiva de bom, a gente carrega. E tudo aquilo que a gente cultiva de mal, a gente também carrega. E a gente carrega para a próxima existência. Porque do outro lado, a gente vai trabalhar isso, vai tentar reverter para que na próxima oportunidade a gente possa ultrapassar esse desafio que se impõe para nós com mais força. Então, nessa continuidade das vidas, a gente, de uma maneira bem racional pensando, a gente está sempre nesse eterno plantio. E o plantio que nós mesmos vamos colher. Então, eu quero sim coisas boas para mim, mas eu quero coisas boas que sejam duradouras, que sejam verdadeiramente boas e não de uma forma ilusória. Que tenha coisas que eu possa realmente me engrandecer, que eu possa realmente evoluir, aprender, e não apenas por um momento, por uma vida, no sentido de que sejam boas.